pra domar o animal. Eles estão aqui. Os irmãos que fazem toda a diferença. Gordo e Dinho Pressão. Comprovadamente, a maior pressão de aparelhagem do planeta. Com vocês, gigante. Crocodilo Pra. Bora botar no 12, Biruna! Master CD, o seu canal de música no YouTube. Vem comigo, vem! Prepara tudo que vai começar! Explode! Vai começar o show! 3, 2, 1, explode! Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma. E agora vamos pra cima. Ei, DJ, pode aumentar. É o maior sucesso da atualidade. Tá divertido ali, Cleo? Bota no doze. Como é que é? Tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Bora, Betinho! Tem coque, e aí, dona Cleo? Curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei xiroque de mongão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Joga a mãozinha pra cima. E agora dá-lhe um soquinho pro céu. E a torcida do clube do Remo dá um grito bem alto aí, ó. Só quem é do Remo joga o bracinho pra cima. Só quem é do Remo joga pra cima. Bate na palma da mão. Cadê a torcida do Bicola aí? Cadê? A torcida do Paysandu dá um grito! Joga pra cima! Bate na palma! Uma lista branca, outra lista azul! Você! Um, dois, três, tá na hora! Treme. É agora! apaga a luz, apaga a luz. Produtor Bezerra e produtor Carioca. Mais um show, Felipe Lopes do Gordo do Dinho. Uhul! E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. O gigante chega no Biruta pela primeira vez. Apaga tudo, apaga tudo. E acende só, meu gigante, assim, ó. Olha o gigante furioso. Olha o gigante furioso. O gigante vai lançar o ataque. O ataque, assim, ó. Vai, meu animal. Eu agavo. Peraí, peraí, peraí, que o gigante vai atacar mais forte. O gigante vai atacar mais forte. Joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim. Eu agavo. Bora fazer contagem, mandinho. Só quem vai pro Festival da Cerveja sábado, joga a mãozinha direita assim comigo. 5, 4, 3, 2, 1, tá na hora! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os irmãos que fazem toda a diferença. A diferença tá no ar, Thiago Tormento. E aí, Jorginho Souza? O meu parceiro Helder Gaia. E a Camila Gomes. Segura, Diego Caçador. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. O gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão. Vai bebendo, vai bebendo, vai. Bora doidão, o camarote da direita. Vai fumando, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Olha a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, vai aumentando. 3, 2, 1, explode! Cidinho, sábado o gigante vai furioso. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Pra cima, senhor. Pro céu, céu, céu, céu, céu. Só vocês. É chopitel. É chopi. É chopi. É chopi. É chopi. E doido o bagulho, Biruta. É chopitel. É chopitel. Dá lidinho, pressão. Ô, Melry. Chopitel, caralho. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Não para, não para! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vira mais uma, vira mais uma! Já, já, já! O bagulho endoidou. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Da gente, que no ele pra confesso tu tem mão. Tudo assim, minha golândia, a podzinha. É a minha galera da Nike na retaguarda. Bora, meu Nan. O meu parceiro Tiguna. E aí, Tiguna? Então tu pega o telefone. E o nosso fotógrafo Marcelo Araújo. Registrando os melhores momentos do Biruta. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Sábado. Cidade Furia vai ferver. E joga pra cima, pra cima, pra cima. E vem comigo hoje aqui já. Dali a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dali a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. Eu acho até graça, moleque, quando acontece essas coisas. Bezerra, meu produtor, é assim que se faz, ó. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras aí! Quem tem amigo fresco, dá um grito! Quem tem amigo corno, dá um grito! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um gritão aí! Quem é do Paysandu, dá um gritão bem alto aí! Quem é que vai pro Cidade Folia sábado, dá um grito! Bora pra mais uma contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1 e já! Master CD, o seu canal de música no YouTube. Eu vou no rei, vocês vão no rei! Ei! Ei! Explode, Biruta! Não esquece que aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Gordo e Dinho, pressão. E meu parceiro Dailson da TF, a sua primeira dama. Agora meu amigo Belo Wallace, o homem que comanda o estúdio da praça, o melhor salão de Bragança. Entra no clima, entra no clima, entra no clima, entra no clima, entra no clima, entra no clima, vai quicando, vai quicando, vai quicando. E aí meu parceiro Tata da Academia Tata Fitness. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo que ela gosta de endoidar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo que ela gosta de endoidar. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Bandida, bandida, bandida, bandida. Aponta pra tua amiga bandida, vai. Já! Não era tu que era bandida, não era tu que era. Aponta pra ela, vai. Tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Vem, vem, vem. Eu tô de rock, eu tô de rock. Quem tá de rock aí? Eu tô de rock, eu tô de rock. Quem tá de rock aí? Eu tô de rock, eu tô de rock. Quem tá de rock aí? Hoje eu tô de rock. Hoje! Rock. Hoje! Eu tô de rock. Ah, você tá de rock, então toma mais uma! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. E o nosso amigo Bichada do Atamara! Hoje é aniversário do meu grande amigo Patriquinho. Mas quem sou eu? Dos humildes. Pra cá, me ele, meu grande amigo Samuelzinho. Obrigado, Samuelzinho. Parabéns, Patriquinho. Que Deus te abençoe, garoto. Amigo Deco da XP, bora joinha. E aí, joinha? Finalzinho Playboy. E aí, Marquinho Lira, fala que eu tô sou, Marquinho, fala. Crocodilo Prime. Meu parceiro Deco da XP. Leozinho Playboy tá no camarote, Murilinho, obrigado pela presença, valeu. Aniversário do Patriquinho, os incríveis da Nike. E aí, só Leozinho. Um exemplo de DJ mulher, não parar. Na hora que me escutar. É o baile do croco. Eita. Só a mulher que tá solteira. Mulher que tá solteira, joga o braço de um pra cima. Cadê o grito da mulherada solteira hoje aqui no Biruta? Aí, aí, ó, aí, ó, aí, ó. A mulherada solteira vai endoidar nessa aqui, ó. Ó, ó, ó. Quero ver, quero ver. Quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Nós solteiras, vai. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. O nosso amigo Márcio Moraes. Rabetão no chão. O homem que comanda. Rabetão no chão. As artes lá da TechPrint. Rabetão no chão. Alô, Márcio Moraes, leva um abraço, amigo Flávio da TechPrint. Minhas ficam loucas quando a gadaia. Eu também não posso deixar de registrar a presença de um grande produtor. As novinhas do e o cara que dá muito apoio pro nosso gigante. Meu amigo Vevé e é show. Esse cara tem o respeito do gol do Dinho. E tá ao vivo no Facebook, então toma ditada. Toma ditada, toma ditada. parceiro Elder Gaia também por ali. E a Camila Gomes. Um abraço pra vocês. Professor Kleber também tá na área. Thiago Dormendo tá aqui. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. J. Ellison e Juninho. É crocodilo. E nosso amigo André Coutinho. Receba aqui um abraço do Gordo Dini. Seja bem-vindo, garoto. Uma bicada, uma bicada. Que delícia esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse vale. Bora doida! Virou disputa. Olha o bumbumbu, olha o bumbumbu, olha o bumbumbu no batidão, e a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bora! Alô, skate! Prepara, prepara, prepara! Se passa mal, cuidado com o buraqué que tá dando choque. Isso não é legal, cal. Amigo Jorginho da Ambev. E aí, Jorginho? Uhul! Segura, moleque! Prime, Prime. Isso não é legal, cal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. E aponta o dedinho pra cima aí, só quem é filho de Deus aí. Joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga pra cima! Aponta, aponta! Quero ver agora! São amores, amores que matam. E bota pra girar! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos. E o nosso amigo Maílson da família Roxon. Girando aí, novinha. E aí, meu parceiro Raul Gui. O Haroldinho, Leonardo Oliveira, os Super Ousados. E aí, Pipirinha? Meu grande amigo Arthur Martins. Alô, Arthur! E no final da festa eu te segura, segura, segura, segura, segura! E aí, Alberto Martins, segura, garoto! Dentada, dentada, dentada, e joga a mãozinha pra cima! Dali a dentada, dali a dentada, dali a dentada, dentada, dentada! Mais apaixonado das redes sociais, Maílson da família Roxon. O maior e mais forte de todos. Parece que agora ele encontrou a cara metade dele, olha. Como é que é, Maílson, agora já? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro. Bora ver se você sabe cantar isso aqui, bora ver. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Quero ver! Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vamos ficar por aqui. Pois senti. Acabou, acabou, acabou. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Não complique, muito simples. Um mais um. Menos você. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Tá bonito, vai! Um dia vão te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Só vocês, só vocês. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Tá bonito demais, Biruna! Só vocês. E o nosso amigo Vitor do Drone. E aí, Vitor? Olha quem tá na área, vovó do Croco. Ei, vovó, um beijo pra você, vovó. E o irmão do Rafael Cassiano, direto de Souri do Marajó. Pra conhecer o gigante. E o nosso amigo TH Cego. O Igor da PDB. Toda galera do Barreiro, obrigado. Gabriel, o Rafaz. O Jorge, o Matheus Moraes. O David Fernandes, você da TechBrit. O Tuco, o Léo, o Nhonho. A família GD Tanks e pra cima. E no nosso telão, a loja Josi Modas no telão. Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Meu parceiro empresário Hulk, ele tá na área da retaguarda, parceiro Maílson, sua família Robson, o Haroldinho, tá todo mundo aí. E aí, Luciano, um abraço pra você, garoto. E a Miúzi diz, a marca do momento. Miúzi Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. Ricardo Extintores é o gás do animal. Ricardo Extintores. Tirar o pé. E a academia número 1 do bairro do Guamadale Fisical. Academia Fisical, a número 1 do Guamá. E o nosso parceiro Gilson Lanches é o lanche mais top da cidade. Dali Gilson Lanches. O Bismarck só gosta do X doidão, moleque. Nunca está presente quando eu te preciso. Levaram o Cidinho pra comer um X doidão, não deu conta. Um amigo, eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. E a Real Fashion as mãos, e a marca Valdis no telão. Crocodilo, crocodilo. Meu amigo Júnior da Pedreira. Ficar sozinho e cuidar do. E olha nosso parceiro empresário, patrocinador Betinho Playboy. Empresário Betinho Playboy. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Aplaudem o nosso amor. E a minha amiga Dona Cleo. Nossa alegria. Olha a doutora Cristina no telão aí, Cleo. Nuvens formaram nosso. Uma das melhores fonoaudiólogas do estado do Pará. No céu. Uhul. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar, te amo. nosso amigo Vitor do Lava Jato. O Iago do Gol Pressão. Para João Paulo, para o Leonan. E aí, Leonan? Fortíssimo Júnior da Pedreira agora. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. E olha a boutique Multimarcas no telão aí, ó. Porque contamos estrelas no céu. E a marca Kigbi. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Essa aqui é do meu parceiro Josiel da banda NSYNC. É sucesso e ela toca no gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Agora. Demorei um, dois, três, muitos anos. Essa é a gangster. Pra perceber tudo que no telão. É você. Eu inventei meu sonho. E o Melody. Fiz muitas viagens. Buscando milagres, quando a solução era você. Eu inventei meu sonho. E a sorveteria e distribuidora Sabor da Fruta no telão. Quando a solução era você. Mas esse amor tatuado no meu peito. Essa música é muito firme, ó. E o tempo apaga. Mas esse amor. Agora. Você não sai da minha cabeça. Não. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Parceiro Igor. É onde o Carioca serra toda semana. Imagina, é muita picanha, meu irmão. Não vem, eu sei, mas olha, e a Ana's Boutique. Fui, meu parceiro Giga. E aí, Leonão? Fala, meus humildes! Meu parceiro Sam Case. Eita, na área da reta agora. Obrigado, Sam. Um abraço do Gordo Edinho. Gordo Edinho Pressão, mandando todas. Vou te encontrar. Agora tem até o gelo da tia do bezerro agora do telão. Vai esfriar a cabeça do neném. E pra fechar com chave de ouro, chama o Thiaguinho do CD do telão aí. Olha o Thiaguinho no telão, Thiaguinho no telão. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tá ali o Thiaguinho no telão, Thiaguinho no telão. Bota lá pra cima. Ela para, ela quica. Novinha ousada, ela mira, ela aponta. Ela tá ali adentada, tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Ó bem, tcheca, vai, ó bem, tcheca, ai. Open the check, vai. Open the check, vai. Open the check, vai. Open the check, vai. O meu amigo Ticuna, o homem que faz mais filho no estado do Pará. Uhul! E aí, Juninho Play? Natália Albuquerque, Thiago Tormento, Jorginho Souza, o rei dela. Alô, Murilo Rei. Neto Castro e a sua esposa Fabiane. De Rocha, Neto Castro, tamo junto. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, vai. Let the fucking bass. Segura, segura na batida, segura na batida. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida. E aí, Betinho, alô, São João, Dona Cléo. Bass. Vai, toma, só dos pontos, vai, toma. Olha o Flávio da Tech Print, tá na área. É a impressão mais rápida do estado do Pará. Bota no telão a Tech Print aí, ó. Prime, Prime, Prime. Vai, toma, só dos pontos. Acelerando, vai. Agora, vai, toma. Segura. É Codino. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Inclusive, pra quem não sabe, gente, a Tech Print é que faz os trabalhos do Açaí Biruta e da aparelhagem Crocodilo. E meu parceiro Bibirinha e os Caixa Baixa na área. Yes. E meu parceiro Belo Wallace, diretamente de Bragança, pra um chuva de mal aqui, ó. Obrigado, meu parceiro Wallace. Você e toda a sua galera, sempre que pode vir prestigiar o nosso show. E a galera do Salão Estúdio da Praça, o mais top de Bragança. Amiga Brenda Medeiros, a Flávia Araújo, direto pra curtir o gigante. Manduca Prime, o Diego GDS. Alô, Diego! Aleluia. União Prime. Aleluia. Bora, bora! Alô, Ladi! Ladi envenenada tá na área! E o Gordo e o Dinho vão arrepiando! Mexe, mexe, mexe a cabeça, o quadril. Quem tem tatuagem vai cantar bem alto aí. O Renan Bordalo da XP e a sua primeira dama. Alô, joinha. Alô, Deco. Alô, Deco da XP. Agora já, garoto. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Meu amigo Thiago Modesto, momento, não é bom nada. Quero ouvir vocês cantando bem alto já. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me voou. Vocês ainda tem o seu nome em mim. Como é que tá essa parada aí? Como é que tá? Eu vou deixar você partir. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O meu cabelo me valorizei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim. Tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Tinha impressão. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor. Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que... E ame quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Ou não valeu pra você, yeah. Só não nega. Desculpe, amor, por te trair. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei agora esquecer, mas quase enlouqueci. Como que interessa? Uhul! Essa aqui é a cara do Bezerra! Olha quem tá na área, meu amigo Djavan Lemos. O famoso Seco Produções. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Esse eu vim curtir o Gordudinho. Eu sempre treinei porque é muita pressão. Obrigado, Seco! Sinta-se à vontade no Gigante! Demais hoje, ó. Quero vir, vai. Já. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Vem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. O nosso amigo Vaguinho e Dona Nanda. O casal perde briga do Gigante. Obrigado, Vaguinho. Obrigado, Nanda. No dia seguinte, se encontraram, obrigado, meu Deus. Explode, Biruta! Canta bem alto aí que eu quero acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. E agora, como é que é? Me fala. A proprietária do salão Deslauteria toda bonita. Presença aqui no Croco hoje, valeu. O bebê André, o Coutinho, o Samuelzinho, meu amigo de muito tempo, Patriquinho dos Incríveis. Parabéns, garoto, que Deus te abençoe. Dançando. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Pode crer, pode esquecer. O Otávio Abrão também tá na área. Diego Caçador, Leozinho Playboy, segura. E meu amigo Bismarck de Segordo. Só vamos quando tocar a última. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Segura, segura, segura, segura já. Eu tenho 5 ingressos aqui para sábado, Festa da Cerveja 2017. 5 ingressos para sábado. As primeiras 5 pessoas que tiverem aniversariando esse mês, olha, traz a identidade aqui. Se tiver aniversariando esse mês, vai levar um ingresso para curtir a festa sábado. Só quem tiver com identidade e esteja aniversariando esse mês de outubro, mês do Sírio. E quem tiver aniversariando esse mês vai ganhar um ingresso de presente do Gordo. Traga a identidade aqui pro Gordo e eu vou entregar na sua mão. Joga a mãozinha pra cima, só quem vai pra festa da cerveja tomar gelada de 50 centavos. Uhul! A noite toda. E joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai! Hoje eu tô solteira, impressão. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Suado teu corpo me deixa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz. No teu sorriso eu viajo, eu deliro, teu beijo me acende. Você sabe que... Meu irmão, tem mais de 1000 pessoas aniversariando esse mês de outubro, olha. Você... Foi só um tiro, 5 ingressos. E aí, Panda? Bora, Panda, vem te embora, pai. Vai fazer aniversário, vai? Olha o Vito do drone aí, ó. Olha essa amiga de Elso. Quando a saudade me consome, grita o seu. Olha sua esposa, Regiane. É nós, no animal. Quando a saudade me consome, grita o seu nome. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody.